plenamente sã. Conclusão dos fatos, não entende falar. Se o som é muito louco, então onde está o mal? Deixe sua mensagem após o sinal. Cê psica aqui no gueto, cheio da neurose. O prazo de validade consumido pela sorte, meu, a ratos e baratas. O drama do sucesso, nada é para sempre, nada é concreto. Baseado na fidelidade humana, o problema se habita em você, aí é outro esquema. Existe a lei do mundo e a lei de Deus, tribunal do desespero pra julgar os filhos teus. Fique milionário ou morra de uma vez. Com essas ideias não tem jeito, veio a óbito tudo de uma vez. Do que você precisa, tendência preocupante, socorro. Uma pá de gente novo tá morto, mascarados como Zorro, atrás os lados. Só mensagem positiva, JR, muito obrigado, muito obrigado. Se a nação é hip hop, eu sou do gueto. Eu luto pela paz, eu sou preto. Se é assim, assim que é, tudo bem. Eu quero é a paz e andar com você também. Pra mim tanto faz se é black ou white. Quero que você segue frente, mas não olhe para trás. O meu ancestral já passou, agora nossa era de lutar com fervor. O rap vem aí a todo vapor, abalando as estruturas. Quem é periferia se orgulha, não tem mais a ditadura. Agora eu quero ver os loucos se animar. Agora eu quero ouvir, pode soltar. Sou periferia, oh yeah. Sou periferia, oh yeah. Tô colado com os mano, oh, oh. Tô colado com as mina, oh, oh. Assim é o hip hop, 100% adrenalina. CL, a posse, essa é minha sigla. Minha sigla. Sou periferia, sou a voz do gueto. Sou o som dos loucos, sou o som dos becos. Sou periferia, sou a voz. Guarda o que for meu, porque tô aqui trancado. Guarda o que for meu, porque o seu tá guardado. Mensagem pra você, o crime não compensa. Então pare e pensa, na recompensa ou na sentença. Louco como eu, tá na correria. A minoria na estiga, na estia. Sem no velocímetro pra não deixar negue na mão. Raciocínio rápido pra não vacilar. Vou por aqui porque por aqui nego tá aí de chegar já. Chega já. Chega, chega. Já. O meu nome é Taíde, não fulano. O meu nome é Taíde, não fulano. O meu nome é Taíde, e não fulano. Tentaram armar pra mim, deram nome ao meu destino. De 4 a 9 anos de prisão, 2 terços, 12. Crime hediondo, tirado pela sociedade. Respeitado, atrás das grades, aonde a polícia invade. Cachorro late, mas ninguém abre. Na pô e cuica, no convívio eu tô legal. Rato logo leva pau, arrastado pelo corredor. Apanha, apanha pouco, leva soco, passa sufoco. A sua salvação, Cleubão, agente cuzão. Tá na lista dos ladrão, na primeira rebelião. Vai pegar nela. Homem que é homem, não bate na amarela. Enquanto nada disso acontece, chega a noite, o dia vai. Eu vou nela. Chamando na responsa, lê, lê. Chamando na responsa, lê, lê. Chamando na responsa, lê, lê. Fique ligeiro, oh, oh. Pra rapa aqui do gueto, ou se pá. Pra rapa da CL, ou se pá. Pra rapa aqui do gueto, ou se pá. Fica mais ligeiro, longe do esquema do sistema. Longe das algemas que só nos traz problema. Tô curtindo o som, só sangue bom. Os loucos têm o dom, só sangue bom. Tô na alta e meia madrugada. Com o passar do tempo, com várias palavras. Lutas, conquistas, mágoas. Aqueles que devia ser seu truta, apunhala pelas costas. Aqueles que devia ser só falsidade, fala pelas costas, verdade, sei que gosta. Madame, fofoca, entregou a maloca, é foda. Mal chegou agora, é foda. Se veio pra falar e não falou, vai embora. Se veio pra mandar alguém tomar, tome agora. Se cuida, então se toca, respeita a maloca. O peso das palavras, estilo de uma glock. Que rasga o escudo, dá choque, choque, choque. Sou periferia, sou a voz do gueto. Sou o som.